desgraça. A meta que o homem traça não passa de destruição e trapaça. Embaça, disfarce, tenta esconder, mas tá aí pra todo mundo ver. Famílias sofrem sem sossego, vítimas do medo. Esse é o segredo que transita nos becos escuros das favelas, no chão frio das celas de presídios imundos, habitados por homens de bem ou vagabundos. Mergulhados no ódio até o pescoço, seja bem-vindo, ré. Esse é o fundo do poço, cavado pelo próprio sistema, que pena é tarde pra tentar mudar. Tentar mudar. Um dia após o outro, de sol a sol, o sangue quente escorre no país do futebol. O crime é quem comanda e alimenta o medo. A morte é fato, eu tô ligado, mas ainda é cedo. É cedo, confesso, sem medo no verso. Na prece eu peço com pressa perdão. Qual será a solução para a corrupção? O fim do ladrão que tem o poder na mão. Cada um tem seu preço e se vende ao sucesso. Sem reputação, sem honra, é congresso que metem a mão no dinheiro do povo. Aconteceu de novo, essa é a voz do povo, a voz do Brasil clamando no deserto, ninguém tá por perto. Na rima eu protesto com a força do verso. Me apresse, reforço do jeito que posso. Balar na agulha, estilhaço, fagulha. Palavra, o grito, barulho, é barulho sem força. A única força que podemos ver, ver sim, de verdade, a força de vontade de vencer e continuar e viver para ver tudo isso mudar, desvendar, decifrar o segredo então de como viver de irmão pra irmão, sem guerra, sem treta, sem fé e função. Nos braços de Cristo prossigo então. O mundo vive na escuridão e nada tem razão. No fim dos tempos o amor de muitos esfriarão. O homem só terá uma solução se um dia então todos juntos plantarmos paz entre os irmãos. O mundo vive na escuridão e nada tem razão. No fim dos tempos o amor de muitos esfriarão. Hoje a escolha está em suas mãos. Escolha então morrer ou viver com Deus. A vida que passa, a poeira que passa, sonhos que embalam minha mente, minha fala transmite o que há no coração. Meu grito, meu povo, favelas e morros, esquinas, lugares onde a felicidade possa florescer. Mas minha mente segue firmemente, ouve plenamente a voz de Deus. Siga em frente, sempre dependente, sempre consciente do que Deus é. De irmão pra irmão, de irmão pra irmão, com Deus no coração. De irmão pra irmão, de irmão pra irmão, com Deus no coração. Sei que a vida nunca é fácil pra quem cruza os braços, pra quem vive errado, pra quem não conhece o futuro do pecado. Porém, quem tem, tem, pra quem faz o bem, pra quem quer também. Eu prefiro ir além, eu prefiro ter um lápis, um caderno, uma caneta, ter uma formatura, vencer a vida dura, ter cultura sem frescura. Eu sou mistura do talento nato da periferia, onde vive a maioria dos moleque, mil grau, coisa e tal. Sempre me esforço pra ser um bom profissional. Eu sei, eu sei, eu sei que Deus sempre tem o melhor pra mim. Felicidade nesse mundo nunca há de existir, mas eu prefiro ser como o irmãozinho lá do gueto, que enfrenta fogo e bala, mas vence a vida com respeito.